mais uma canção pra tocar no seu coração. Brasas e Paixão. Eu te vi depois das seis. O buzu tava lotado e eu sentei bem do seu lado. Lembro bem, te cumprimentei de boa noite. A conversa foi rolando, quando percebi, já estava te beijando. Amor de buzu, paixão à primeira vista. Uma estação foi o bastante pra te encontrar, amor da minha vida. Amor de buzu, paixão à primeira vista. Uma estação foi o bastante pra te encontrar, amor da minha vida. Foi rolando, quando eu percebi, já estava te beijando. Amor de buzu, paixão à primeira vista. Uma estação foi o bastante pra te encontrar, amor da minha vida. Amor de buzu, paixão à primeira vista. Uma estação foi o bastante pra te encontrar, amor da minha vida. Amor de buzu, paixão à primeira vista. Uma estação foi o bastante pra te encontrar, amor da minha vida. Amor de buzu, paixão à primeira vista. Uma estação foi o bastante pra te encontrar, amor da minha vida.